Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Avalie o que fez. Use as planilhas de avaliação para analisar e avaliar os seus procedimentos. Procure ver onde você está mais forte e onde precisa praticar mais. Avalie as suas atitudes e reações durante o seu tempo de estudo. Se estiver frustrado, diminui o seu ritmo. Se estiver entediado, está na hora de aumentá-lo. Anote dificuldades e progresso. Anote as coisas que estão te dando trabalho para aprender. Estes problemas são oportunidades potenciais para ajudar você a alcançar as suas metas. Baseado no que você anota aqui, você pode modificar e adaptar os seus métodos de estudo. As dificuldades que você anota aqui farão parte dos seus alvos diários para o dia seguinte. Anote estes itens junto com tudo que escreveu no seu aparador de ideias durante o seu tempo de estudo hoje, numa folha limpa de despejamento diário. Guarde esta folha em algum lugar seguro até o dia seguinte. Registre as suas observações. Anote as coisas que sugaram seu tempo ou energia durante os seus estudos no registro de observações. Promete a você mesmo que não fará mais estas coisas. Depois, anote as coisas que impulsionaram e melhoraram o aproveitamento de seu tempo e energia. Promete a você mesmo que vai procurar fazer estas coisas mais vezes. Eliminar atividades e coisas que te atrapalham e aumentar as que estão te ajudando fará com que você atinja as suas metas em menos tempo. Procure melhorar e aperfeiçoar as técnicas que realmente funcionam para ajudar você a realizar o seu sonho de falar inglês o mais rápido possível. Classifique e organize os seus arquivos. Dê uma arrumada no seu material e deixe tudo organizado para amanhã. Guarde os seus papéis, arquivos, CDs, etc., baseado na classificação de exercícios. Isso ajudará você a encontrá-los com mais facilidade futuramente quando você quiser fazer uma revisão de tudo que você já estudou. Continue procurando novas oportunidades para usar o que praticou. Bem, neste momento, o tempo que você determinou para estudar este dia já está acabando, mas não deixe de procurar outras oportunidades de usar tudo o que você está aprendendo. Este é o segredo de encontrar o verdadeiro sucesso no caminho em direção às suas metas. É o que separa alguém que domina inglês de alguém que não passa do "Hello, how are you?" Abrindo a sua caixa de ferramentas, você pode fazer o download das planilhas de avaliação e das classificações de exercícios na sua caixa de ferramentas. Estas ferramentas ajudarão você a acompanhar o seu progresso em direção às suas metas. Assim você perceberá os seus pontos fortes e pontos fracos, junto com as dificuldades que você está enfrentando. Isso ajudará você a aproveitar estes obstáculos como oportunidades potenciais de crescimento. Assim você irá maximizar a sua eficiência de aprendizado, sempre melhorando e subindo constantemente a escada de sucesso. Segue estes passos fielmente. Os resultados que você obterá vai parecer mágicos. Daqui uns dias você olhará para trás e se surpreender com o tanto que já progrediu. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site shockmart.com.